você quer me ver? O asa chegou. Levante seu astral. Ei, se você quer sonhar, me leva que eu sou a sua bola de cristal. Vem comigo hoje, a festa vai rolar. Agora é só prazer. Você é o meu tesouro, linda flor do carnaval. Vai quem vai, vem quem vem, quero ver você balançar. Vai quem vai, vem, joga a mão pra cima e vem pro asa. Vai, quem vem, quero ver você balançar. Vai quem vai, vem, joga a mão pra cima e vem pro asa. O asa chegou, levante seu astral. Ei, se você quer sonhar, me leva que eu sou a sua bola de cristal. Vem comigo hoje, a festa vai rolar. Agora é só prazer. Você é o meu tesouro, linda flor do carnaval. Joga pra cima. Vai quem vai, quem vem, quero ver você balançar. Joga a mão pra cima e vem pro asa. Vai quem vai, vem. Quero ver você balançar. Vai quem vai, vem. Joga a mão pra cima e vem pro asa. Vai quem vai, vem. Joga a mão pra cima e vem pro asa. Vai quem vai, vem. Quero ver você balançar. Vai quem vai, vem. Joga a mão pra cima e vem pro asa. Oh, oh.